começar, a pressão vai começar, a pressão vai começar, a pressão vai começar. Pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar. Bora, Miguel! O veneno tá na área e o bagulho tá. Eu tenho pro meu lado, meu grau, tá meu grau, tá meu grau, tá meu grau. As prequitim doida quando vê os caras. As prequitim doida quando vê os caras doido. Meu bem, eu.